caralho. Oi! Pra causar ciúmes, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi! Pro mente, oi! Pro mente, oi! Pro mente pensante. Ela sentava, sentava, oi! Pro mente pensante. Ela sentava, sentava, oi! Pro mente pensante. Pra causar ciúmes, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava. Sentava, oi, pros médicos, oi, pros médicos, oi, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos. Aí, Lucas, é isso, papai. Vamos que vamos, Aidon. Oi, oi, pra causar ciúmes, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros médicos, oi, pros médicos, oi. Pros mente pensante, ela sentava, sentava, oi. Pros mente pensante, ela sentava, sentava, oi. Pros mente pensante. Isso, cachorro, não deixa o beat parar não, pai. Isso, Lucas, ó. Esse beat me inspira, hein, cachorro. Cê é louco. Caralho, Lucas, ô, meu. Ô, mano. Ô, Lucas. Ó, ó, então vai, porra. Caralho. Oi. Pra causar ciúmes, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros mente, oi, pros mente, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Pra causar ciúmes, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava. Oi, pros médicos, oi, pros médicos, oi, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos. Aí, Lucas, é isso, papai. Vamos que vamos, Aidon. Oi, oi, pra causar ciúmes, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros médicos, oi, pros médicos, oi, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Isso, cachorro, não deixa o beat parar não, pai. Isso, Lucas, ó. Esse beat me inspira, hein, cachorro. Cê é louco. Oi.